Você está ouvindo Alguma Coisa Cash, um podcast sem compromisso. Oh, Cupido, vê se deixa em paz. Olá, senhoras e senhores. Aqui é o Febrini e hoje eu vou ensinar pra vocês como gravar um podcast sem saber porra nenhuma do tema. Mas fica tranquilo que ó, a Nelly e a Luana sabem tudo. É a Martinha e a Vanderleia aqui. Ai, que elogio! Eu sempre quis ser a Vanderleia. Não, eu não sei como é a Martinha, não, mas. A Martinha, ela é a irmã do Martinho da vila. Puta! Ou seja, quando o cara não sabe o cast, ele tá aqui só pra fazer piadinha. Já começou assim, ó. Já começou. Olá, pessoas. Aqui quem fala é a Luanda. E eu prefiro ser essa metamorfose ambulante. Olha aí. Boa. Como sempre, né? A bipolar. A louca. Oi, aqui é a Nelly. E eu nunca vi um rastro de cobra. Nem cor de lobisomem, porque se correr, o bicho pega. E se ficar, o bicho come. Porque eu sou eu. Alguém tinha dúvida que essa ia ser minha entrada? Não, né? Aqui é o Arieira e você precisa saber da piscina, da margarina, da carolina, da gasolina e por aí vai. Muito bom! Baby! Faltou a cocaína, né? Mas a cocaína não tinha depois. Não podia. A censura não deixava a cocaína. É isso aí, galera. Hoje a gente tá reunido aqui pra trocar uma ideia sobre rock nacional, né? Mas aí. Não é nada muito moderno, não. Pelo menos nessa parte, né, Arieira? A gente vai falar um pouco origem, de... Né? É, de origem, anos 50, 60, 70, né? Se não der 70 de novo... Meu Deus, que merda. Mas a gente vai trocar essa ideia aí só depois dos... Recadinhos da galera do Alguma Coisa Cash. Recadinhos. Ronaldo. Ronaldinho. Aê, galera! Quem vai me ajudar hoje aqui na leitura de recadinhos da galera é o Arieira e o Raul. E aí? E aí, beleza, pessoal? Beleza, firme? Bom. Firme. Sussa na montanha-russa? Nossa, de boa na lagoa? Tranquilo no grilo? Tranquilo no grilo. No grilo? Que porra é essa? Suave na espaçonave? Tá bom, vai, segue. Não vai ter fim. Ai, bom, a galera gostou aí, né, do último cast, um crossover maroto, né? Sim, sim. Foi injusto. Justíssimo. Foi injusto, não, foi injusto. Injustíssimo. Quem vai ganhar do Batman, possível? Só o Dredd, né, mas foi comprado. O Govanon foi comprado, o Arieira comprou o Govanon na última categoria, tava tudo certo. E eu comprei? Né? Que comprei o que, rapaz? Tava tudo acertado, eu tinha pagado o cara já pro cara botar o Dredd. Ah, mas eu paguei mais. E... Mas o Govanon devolveu o dinheiro da primeira... Primeira é, foi um golpe de status aí. Bom, a galera mandou uns e-mails pra gente aí, né? Isso. Exato. Bom, eu vou começar aqui então. Eu vou ler o e-mail do Eric. Opa, garoto. Senta lá. Não vai ler nada hoje. Como assim? Que esse cara? Que é isso? Que foi essa? Meu Deus do céu. O que passa? O que tá acontecendo? Eu vim dar minha resposta pra você depois da humilhação que eu sofri em rede nacional. Ih, olha a virou treta. Caso de família agora, cara. Radinho. Senhoras e senhores, com vocês, Rafael Caldano da Silveira. Oi, Brasil, tudo bem? Olha, eu tive que gastar uma boa grana pro Febrini pra estar aqui, hein? Arieira, fica esperto. Caralho. Hoje ele veio vigiar o Arieira de perto, cara. Depois do último cast, que o Arieira não quis ler os e-mails dele. Olha isso, um simples ouvinte e a pessoa não quer ler o e-mail. Faz sacanagem. Eu chamo o Brasil pra ver a verdade da Arieira, que ele é um babaca. Vem pra rua. Hashtag Arieira Babaca, é isso? Tá bom, exatamente. Caldano, então tenha a honra, por favor, de ler o e-mail que o Arieira pensou que ia ler. É sério, cara. Então tá, vamos lá, então. Ó, Febrini, depois você me passa onde bota o depósito, tá, do dinheiro. Beleza. É na poupança dele. Conhece bem, ó. Arieira. Então, bem, eu vou ler o e-mail do Sr. Eric Heiling, He-Man, alguma coisa desse gênero. Eric He-Man, 25 anos, BHMG, amigo senhor Areira, analista de sistema. Primeiramente, eu queria mandar um beijo pro meu pai, pra minha mãe, pra minha tia, pra minha família inteira. Tá. Especialmente pra você, Xuxa. Pô, galera, muito bom o cast de vocês. Estou ouvindo desde o 16. Ainda não vou ouvir. Não vou ouvir, repetiu duas vezes. Os anteriores. Selo Grok. Não, peraí. Não tire isso de mim. Eu detentor do selo Grok, nem outro. Bom, Eric He-Man, você tem o selo Grok de aprovação brasileira de letras. Toma, na sua cara. Gente, Dredd versus I'm Batman. E sem discussão, nem é porque o Batman é um dos meus heróis favoritos, mas é o cara vencer o Homem de Aço. Mano, isso aí tem muito Chuck Norris. Vencer o homem mais forte do universo de quadrinhos é simplesmente awesome. Sabe quem vence o Homem de Aço fácil também? O Homem Ferrugem. Putz. Uma pedra ganha do Homem de Aço. Porra, caralho. O Homem Blacksmith. O Batman mais foda, sim, porque ele sempre estuda seu adversário. Mesmo a força do Dredd não seria suficiente para vencer o morcego, que teve suas costelas quebradas e ainda assim venceu o Mega Ultra Power Bane, motherfucker. Quando o Bane quebrou a costela dele, que ele fez? Ligou pro Alfred. Socorro! Dodói. Não, peraí, não, eu vou ter que defender o Batman. Ah não, vai começar de novo, você não vai ter opinião não. Porra nenhuma. É? O Dredd morreu em nada. Tem moral nenhuma. Fica quieto no seu canto, Ariana. Coitado, Ariana. Sim, senhores. Gostaria de um dia ter a honra de participar do cast de vocês, uma vez que sou caster frustrado. Sim, minha irmã tem um blog de futebol. Olha o jabazinho. Tem os links aí, ó. Isso é com o Febreiro, não é comigo. Vamos colocar aí o link aí pra você, cara. Esquenta a cabeça não, vai estar aí no post. E ele entrou atualmente pra equipe do Random Cast. Mas já para, né? Tá abusando. Já, né? Já, cara. Esse é foda, cara. O cara deixou o currículo dele aí, né? Quem quiser vai contar. Deixou, o garoto gosta muito de vocês, cara. Olha a responsabilidade. Olha aí. Vamos continuar aqui. Mas por heroína do. Heroína. Por heroína do destino. Isso é muito estranho. Pera aí, deixa minhas drogas recreacionais em paz. Tá. Mas por heroína. Caralho, não vai sair isso. Não, nossa, excelente. Pra ironia do destino, o projeto do cast foi temporariamente paralisado por vários motivos. Então, eu tentei já, cara, entrar em contato com vocês aí do RandomCast. Eu tentei falar, inclusive, com aquela menina Melinhares. Mas vocês simplesmente não respondem as mensagens, cara. Acho melhor de vez em quando vocês dão uma olhadinha nas mensagens do Facebook, tá ligado? Quando tiver piscando, assim, alguma coisa. Tem algumas mensagens da galera lá, cara. Interessante que vocês dêem uma olhada lá. Eu acho que eles não se misturam com o povão, cara. É, tipo, eu, você, TV, eles vão se misturar com o povão. Ariel, fica quieto aí, por favor. Não atrapalha a leitura de e-mail. Caralho. Tá aqui. Abraço, é o que vocês façam muito. Sucesso. Estranho. Mesmo que nunca venham a participar de um cast de vocês, vocês já têm um novo fã. Aê! Que bonitinho. Valeu, Eric. Valeu, valeu aí, Eric, pelo seu e-mail, cara. Muito obrigado, Eric. Valeu, He-Man. Bom, então agora eu vou ler o e-mail aqui do Rafael Caldana. Pera. O quê? Foi. Quem valeu sou sacada. Eu, porque eu sou a lei. Aê! Porra, cara, não. Fique claro, então, que fique claro que eu não tenho hoje. Que fique claro que eu não tenho nada a ver com isso. Eu sou uma pobre alma aqui. Eu pura. Sei, eu conheço o senhor editor Divo. Eu conheço o senhor. Então vamos lá. Agora vamos falar do nosso amigo Caldana, que mandou e-mail querendo comprar briga com o senhor Arieiro excluído. Excluído. Olá, grandes integrantes do Alguma Coisa Cast. Aqui quem vos fala é o Zé Humilde. Arieiro. Aqui quem vos fala é o Humilde, Rafael Caldana da Silveira. E Arieiro, tu compraste uma briga com quem não devia. Caralho, eu tô percebendo isso. Porra, não deixava, a mãe não, não deixava. Porque os moleques na escola, sabe, fica botando filha. Tá botando lenha na fogueira. Pera, a mensagem pra mãe vem depois, relaxa. Meu Deus. Ah, não. Falou que a sua mãe não usa cueca, né? Aquelas coisas assim. A sua mãe não usa cueca, mas tudo bem. Acho que a minha mãe usa cueca, mas segue aí. Nossa, não, segue. Por favor. Fui humilhado por alguém que considerava um amigo, um irmão, um companheiro, mas via ver, verdade, foi me revelado que és um babaca. É verdade, um cara. Um babaca. Não, não. Fui apunhalado também essa semana aí, pra quem acompanha o Facebook, viu. Caralho, lá, nossa, o Ariel está se mostrando um verdadeiro troca, vira casaca. Nossa, cara, não, sério, eu vou ter que me defender. Um grande agora. Babaca. Defende, não. Fala. Caralho. Velho, não, eu sou zoado nesta merda desde o primeiro episódio, e eu nunca reclamei, cara, quando eu tento zoar um pouquinho. Peraí, deixa o Raul terminar o e-mail, vai lá, Raul. Onde no meu último e-mail não tinha nem zoado o senhor babaca. Mas agora fosse minha missão da minha vida humilhar o senhor Arieira. Prepare-se. Meu Deus. Toma cuidado, por quê? Cara. Por quê, cara? Missão da minha vida. Missão dada é missão cumprida, hein? Grande chance da merda, hein, capitão? Cara, é que não dá, cara. Coitado do Arieira. Às vezes eu dá dó, mas às vezes é um grande doppelganger que fica mudando de cara toda hora. Ele não dá pra ver duas vezes. Desculpe-me estender num tema de tão pouca importância, afinal trata-se do Arieira. Vamos ao quê? Não, cara. Pera aí. Porra, estou sendo desrespeitado na minha casa. Pera aí, ó. Poderoso chefão, Dom Vito Corleone, você vem na minha casa e me trata com desrespeito? Cara. Vou te dar uma laranja pra morrer do jeito que ele morreu. Cara, o Caldano simplesmente foi na porta da casa do Arieira e cagou na porta dele. Cagou e saiu correndo. Cagou na porta, tocou a campainha e saiu mandado correndo. Alguém tinha que fazer isso, né, cara? Começo falando que a abertura da Nelly, frase inicial que começa o cast, só para especificar, tendenciosa, né? Olha, acho que da minha humilde opinião, o Juiz Dead tinha que ter ganhado. Aê, Caldano, você é o cara. Por isso que você tá participando aqui. É, claro. Eu tô entendendo. Se contar o dinheiro, né? Eu tô entendendo qual é a parada aqui agora. Tá, mas tá... Não, é o grupo das Paquitas que estão aqui hoje contra mim. Eu tô entendendo. Você quebrou o seu dread. Eu uma boneca dela lá. Digo porque, na última categoria de justiça, podemos considerar Lono o pé da letra ser aquele que segue o respeito à lei. Com isso, se pensarmos que mesmo as leis não proíbem um cidadão capturam bandidos, mas proíbem invasão de domicílio, espionagem, agressão e muitos outros que ele quebra. Verdade, já Batman quebra a lei pra caramba. É verdade, né, olha, cara? Olha, eu vou falar de novo. Não, peraí. Deixa o Raul terminar. Eu vou falar ainda. Tu vai só pedir o teste de DNA no final do programa. E não é meu, hein? Tá, já pensando nisso, como os bandidos que ele prende são presos, explico se não for um vídeo deles cometendo o ato. Mas duvido que o Batman filma tudo. Tipo, todas as provas que ele gerar pode ser considerada como duvidosa. Ele pode ser falsa. É. Ó, vou falar. Não, peraí. Fala alguma coisa aí, Caldano, sobre o seu e-mail. Cara, eu tava explicando simplesmente que o Batman não deve filmar todos os atos criminosos que acontecem em Gotham pra ter provas embasadas. Se ele captura o cara e dá pra polícia, quem garante que ele não plantou aquelas merdas ali? Já o Dredd, uma personificação da lei. Ele manda naquela merda. O Batman tinha que ter perdido, como a Ariana está perdendo agora. Exatamente. Só pra dizer alguma coisa, né? A lei, ela é cega. Então, não tem meio termo, sabe? Ou é ou não é, cara. E o Dredd, ele é assim. Ele é cego Demolidor, hein, é mais pela ainda. Lei, sabe? Putz. Pô, Demolidor é bom. Meu Deus do céu, pô. Agradeço a vocês por lerem meu e-mail. Tirando a Ariana, tão babaca. Então agora eu vou ler o e-mail aqui do Renato. Não, pera, Bispo. só um minuto, pera aí. O quê? Aguarda um pouquinho aí. Fala. Aguarda aí ao lado. Aguarda na sala ao lado. Vocês estão sacanagem. Isso seria o melhor dos editores, cara. Sacanagem, velho. Eu vou ler aqui o e-mail do Renato Bispo. Renato Bispo fez uma montagem aqui do último Alguma Coisa Cast aí, né? Batman vs Dredd. Nossa primeira arte dos fãs, seria isso? Exatamente. Teve a outra lá do menino que mandou e a Nery esculachou com ele, coitado. Mas lá o cara, ele pecou, né, no escrito dele, né, cara? Estou mandando uma arte melhorada, pô, cara. Aqui não, aqui foi com humildade, ó. Fiz uma foto montagem sobre o último ACC. Pô, na carinha feliz na frente, cara. Isso pra mim diz tudo. Vai ter o link aqui no, na postagem. Valeu aí, Renato, pela sua montagem, cara. Ficou da hora. Vai estar aí no post aí pra galera que quiser ver. Clica aí no link. Ficou animal. Ficou foda mesmo. Agradece aí o Ariel e Raul. Aí vocês podem falar. Ficou muito bom. Eu não vou agradecer mais nada. Que agradecimento maravilhoso. Agora. Pô, agradeço, Febini, você por ter me convidado aqui, ó, na sua casa, sim. E? Agradeço todo mundo do ACC, minha mãe, meu pai, todo mundo. E boa noite, Brasil. E lembre-se, o Ariel é um babaca. Quando você for sair aqui, Caldana, você vai passar ali na porta e uma mulher vai te entregar um anel de bronze com um diamante. É um símbolo da nossa família e você leva ele aí. É um pedido de noivado, isso aí. Um anel de bronze com diamante. Onde eu estou me metendo, mas tudo bem. É, cara, e uma notícia excelente aí pros nerds aí, né, cara? Pra galera que gosta de coisas fora da rotina do Facebook, a Nerd Sky, que a gente vem falando aqui há muito tempo já, né? Tá crescendo cada dia mais e agora, cara, ela bateu a barreira das 1000 pessoas, cara. Já tem mais de 1000 pessoas lá na rede. A gente pra caceta, hein? Foi rápido aí. Pô, cresceu rápido. Eu tô lá, hein? Me procurem. Tá no nome Ariel é o Babaca. Cara, eu ia falar, me procurem também, mas já fiquei pensando, vão completar, mas o Giovanni não vai aceitar porque ele é um babaca. Mas falando sério, cara, é uma rede social muito boa, cara. A galera que fez isso é de parabéns. Parabéns. É pior que nem foi uma galera, foram dois caras, meu. Dois caras que tomaram a iniciativa de tudo. E tá muito foda, gente. Entra lá na Nerd Sky, tá animal e já estamos com mais de 1000 pessoas lá, cara. Vamos chegar a 2000. E o grupo da CC lá, tá bombando também? Tá bombando lá, o Guilherme toma conta. Guilherme, valeu aí, cara. Abração pra você. Tá tomando conta lá, toda vez ele posta alguma coisa e tal. É, e eu também queria agradecer aí ao Léo Rosa, que faz umas montagens aí. Ele fez a do Febrini de Robin, que ficou sensacional essa semana. Queria deixar bem claro. É muito engraçado ouvir o Arieira falando isso agora, sem ele saber qual é a arte da vitrine do cast que vai vir daqui a pouco, sendo que eu já sei, né? Eu já tô com ela aqui. Prepare-se, Arieira. Prepare-se. Ai, caramba. Meu, não sou só eu que tenho birra com a Arieira. Pô, o negócio tá foda, cara. O Arieira é aquele parente babaca que mexe com as criancinhas, tá ligado? Aquele tio que mexe com as criancinhas e mexe com os avós, tá ligado? Desde os mais novos até os mais velhos. O Febrino é aquele tio que chega pra você e fala... E as minas? Tá pegando quantas? É, cara. É, verdade. Eu tenho muito tio assim. E aí, já tá dando uma tripodinha? O pior, chega e fala assim, e aí, já tem pelo seu braço? Deixa eu ver, vai, levanta esse braço aqui, esse aqui. Como eu sou uma pessoa justa, cara, como eu sou uma pessoa que eu não gosto de intriga, eu vou dar agora a chance de resposta pro Arieira. Vamos lá, Arieira, defenda-se, cara. Defenda-se de todas as acusações que as pessoas vêm fazendo a seu respeito. Bom, então eu vou me explicar aqui. Primeiramente, então, o rock and roll surgiu nos Estados Unidos no início da década de 50, né? Com principalmente o primeiro ícone assim, do rock foi o Elvis, na época em que as guitarras ainda não eram elétricas, nada disso, né? E até hoje o Elvis é um dos grandes ícones aí. E desde o surgimento, o rock espalhou bem rápido, né? Pro mundo inteiro, na Europa, na América do Sul como um todo. E aí foi desenvolvendo, crescendo, e em cada lugar ele acabou se modificando um pouco de acordo com a cultura que a gente tinha em cada lugar, né? É importante falar também que o rock veio do blues, né, cara? Veio um pouco da música country, mas veio muito do blues, né, cara? Na verdade, é toda uma mistura, né? É, exatamente. O rock veio do preto, né? Vamos falar? Isso é legal. E é legal o que a Nelly falou, porque eu tava vendo um documentário que falava justamente que a gravadora não queria gravar o rock and roll, e aí o dono da gravadora falou assim, se vocês me chegarem com um branco que tem a voz de negro, eu gravo. E aí apareceu o Elvis, né, que era nada mais que um branco com voz de negro, né? É verdade. Com gingado. Exatamente. Tudo. Pô, você vê aí alguns ídolos do blues, né, cara? Eu, como apaixonado pelo blues, gosto muito de estudar sobre, né? E você tem o B.B. King, que é famosíssimo aí, cara, a voz dele... Pô. É destruidora, cara. A voz do cara é animal. Uhum. Cara, inclusive, é legal ter uma música do B.B. King com o U2, a When Love Comes to Town. Cara, tem o Bono cantando, é legal, só que o Bono tem a voz meio fina, né? Aí na segunda parte entra o B.B. King, cara, destruindo, assim, é muito massa. O Bono senta assim, né, cara, tira o óculos, começa a chorar. Chora. Ok, né, tudo bem. É um meme do ok. Às vezes a gente só coloca o rock como a música, né? E não é, o rock é mais que isso, é um estilo de vida. É um estilo de vida, é uma contracorrente, na verdade, né? O rock, quando ele lá fora e até aqui também no Brasil, ele é visto como uma contracorrente, como ir contra aqueles padrões que já estão colocados, né? Ele, tanto é que você vê na época do Elvis mesmo, as fãs, não só as mulheres, como os homens, eram enlouquecidos. Você vê nos shows, eles dançavam, tipo, loucamente, era uma... Eles se libertavam ali. Era um movimento, na verdade, que envolvia muito a liberdade, né? De expressão. Soltava as pregas. Aquele homem dançando com a pelvis era libertador. Mas isso que a Luanda falou de atitude começou a surgir na década de 70, mais ou menos, né? 50 surgimento, 60 foi se estabilizando. E em 1970 começou a surgir os gêneros de rock, né, cara? Começou a se ramificar a parada e aí surgiu o punk rock, né? O punk rock foi uma das paradas, foi um movimento, né, cara? Vamos dizer, que era mais levado a sério, né? É tipo hoje o cara que gosta aqui no Brasil de sertanejo, gosta muito, sabe? O cara vive daquele jeito. O cara mora na cidade. Comparando o punk rock com sertanejo. Eu tô. Bater nego que vai. O nego vai na tua casa, vai te dar uma facada. Eu tô comparando a atitude do cara. Tipo assim, o cara que gosta muito de sertanejo, ele pode morar, tipo, na cidade, sabe? No centro de São Paulo, mas o cara tem uma picape, o cara sai de bota, sai de chapéu, sabe? Eu tenho uma amiga, inclusive. Ele tem um Camaro amarelo. Eu tenho uma amiga, inclusive, que ela se veste assim, a vida dela é essa, sabe? Ela acha super normal, cara. Pra ela é o estilo dela, é sabe? É um estilo de vida. Sim. É, o pessoal do punk rock era dessa forma, sabe? Aqueles cabelos tudo malucos, cheio de piercing e tal, mas pra eles era normal, né? Não só desse estilo, o rockabilly também, que é uma outra vertente. Ele, quem gosta do rockabilly, quem dança esse tipo de música, eles vivem um estilo de vida mesmo. Você vai ver aí as meninas com várias influências de pinão. Up, sabe? Lencinho na cabeça, saia rodada, né? Sim, mas daí, assim, a gente não leva tanto pelo estilo do gosto, mas pelas vertentes, né? A partir de uma atitude, vamos dizer, de um tipo de música, surgiram várias outras e também acompanhou com eles o estilo de vida, né, de cada um. Então, foram várias, de vários modos o rock alcançou a população. Inclusive, mais pra frente, que você falou, do sertanejo e tudo mais, o rock daqui do Brasil, da Jovem Guarda, teve muita influência no que é hoje o sertanejo. Mas assim, não quero causar discórdia, não quero causar nada disso. Mas teve sim, inclusive muitas das composições feitas pela Jovem Guarda, tem influência nas composições do sertanejo hoje, porque a Jovem Guarda, se a gente for ver mais para trás, mais para frente no cast, eles são um movimento romântico, eles não são assim muito politizados. Eles são um movimento suave, assim, bem na manhã. Movimento suave. Só uma outra coisinha também que ela. Que é? Movimento Monange? Nossa! Cara, veio a Xuxa na cabeça, derrubando 3 litros de Monange na porta. Monange, gostoso como um abraço. Ai, que horror! Suave como um abraço. Mas assim, o que a Luanda falou do estilo, né? Antes, as músicas, você tinha... A música tava ali só pra ouvir e tal. E o rock, ele começa mesmo como uma forma de se vestir, de agir, do cinema, né? O Elvis, ali as pessoas se vestiam como Elvis ou como o James Dean também, sabe? É verdade. Foi pro cinema, né? Aquilo virou um movimento cultural que não era só na música, né? Era no cotidiano ali as pessoas se vestiam e seguiam realmente esse movimento. Tinha toda a parada de protecionismo, né, cara? Protecionista, por trás. atrás que o pessoal ficava maluco, né? O nego ia contra, sem querer voltar nos punks, já falando deles novamente, os pessoal ia contra eles, contra as músicas, e isso aí dava mais ânimo pra eles, né, cara? Os caras tinham um gás do caramba pra continuar tocando a coisa pra frente. É verdade. Quando o rock chegou na Inglaterra, no início dos anos 60, assim, teve já algumas modificações, né? Surgimento do rock progressivo, do rock mais psicodélico, assim, com Pink Floyd, Beatles, os Stones, né? Teve já uma mudança ali na Inglaterra, assim, do tipo de rock que vinha dos Estados Unidos. Com certeza, porque, inclusive no Brasil, depois tiveram muitas influências. Você vê no CD dos Beatles, aquele que tem o Yellow Submarine, foi muito criticado por causa de todos aqueles sons. Você vê, inclusive nessa música, né, tem sons da rua, sabe? Tipo, reproduzindo sons do cotidiano. Era uma novidade aquilo. Porque, musicalmente falando, não tem, assim, uma melodia, uma coisa... Não, ele fica meio bagunçado. É um som meio bagunçado, é um som meio psicodélico. Muita guitarra elétrica, muito... Então, isso causava um pouco de estranhamento aos ouvidos, né, das pessoas. Que foi, mais ou menos, o que aconteceu aqui no Brasil também, quando começou o uso da guitarra elétrica, né? Que daí tinha vários movimentos daqueles que eram a favor, né, de modificar a música, trazer um som novo, trazer algo novo pro pessoal, e aqueles mais conservadores. E assim, até você falou dos Beatles, Luanda, o próprio disco Sgt. Pepper's, que é considerado o principal álbum dos discos, é bem essa loucura, né, cara, de tem barulho de tudo ali, é meio diferente, assim, realmente, e, né? E também eu acho que complementa o contexto que eles estavam vivendo, né? A época que eles estavam vivendo, política mesmo. Então, isso tudo vem, assim, como contexto na música, sabe? Muita gente critica, às vezes não leva o pensamento pra essa parte. A música, ela é um reflexo, sim, do contexto que a pessoa tá vivendo naquele momento. Eu, particularmente, tenho um certo preconceito com muita divisão, né, do rock. Porque eu gosto de rock, mas, cara, eu chamo de rock e acabou. Hoje você tem um milhão de divisões. Você tem o punk, você tem o new, que é o new wave, né? Você tem aquele que o Arira citou, rock progressivo. Você tem o folk. Você tem também o surf, né? Aquele surf music, que também é um estilo de rock. Verdade. Que hoje é muito usado pelo Black Eyed Peas. E aí o pessoal fala, nossa, aquela música do Black Eyed Peas. Eu falo, não é, cara, essa música não é deles. Inclusive, eles gravaram até a música do Sérgio Mendes, né? O Mais Que Nada lá. E sim, todo mundo ficava cantando, que legal. E a música é da década de 60, sabe? Isso, exatamente. A música já na década de 60 fez muito sucesso. E daí eles convidaram o Mendes, né, o sobrenome dele. O Mendes disse que ficou muito surpreso com isso, sabe? Porque ele não esperava, né, depois de tantos anos, essa música vir à tona. Mas essa música lá fora faz muito sucesso até hoje. É verdade. Adoro. Hoje é dia de rock, bebê. Quando estou esperando, meu bem. Bom, aí no Brasil, a primeira música de rock and roll que foi gravada no Brasil foi gravada pela Nora Ney, que era uma cantora de samba, assim. E ela gravou, na verdade, uma versão da música Rock Around the Clock. Nossa, esse inglês tá lindo, hein? Não, tá lindo. Tá um chuchu. Que inclusive é essa música que tá tocando agora, que o editor tá colocando aí de fundo. Deu editor agora. Não, não precisa ficar chamando, ela vai tocar invariavelmente. Entendi. Mas assim, e a Nora Ney, ela era cantora então de samba, e ela gravou essa música apenas pra entrar no filme, que era o filme Sementes da Violência, de 55, e depois ela nunca mais cantou rock. Inclusive, ela ficou conhecida por essa música em 1961, se eu não me engano. Ela lançou uma música que era Cansei do Rock and Roll, assim, que era uma brincadeira, do tipo, eu cantei uma música, mas eu não sou roqueira, sabe? Não me peçam mais pra cantar essa merda. Não quero. Bem isso. E assim, aí no começo, a gente teve, né, na década de 50, assim, alguns cantores cantavam, começaram a cantar rock, mas mais, assim, versões brasileiras, né, traduções das músicas que vinham de fora. E o primeiro rock, realmente, gravado originalmente em português, era o Rock and Roll em Copacabana, gravado, olha aí, por Calvi Peixoto, o grande roqueiro brasileiro. Jesus! Oh, meu Deus! Mas Mas assim, nessa época, a gente ainda tinha muita influência daqueles artistas do rádio, né? Então, o Calbio Peixoto, agora não vem mais nenhum nome na cabeça. Não, mas famosa, a gente... Angela Marias. Porque umas disco que o falou, a gente tava zoando o inglês dele aí, mas eu prefiro o inglês dele, cara, do que o nome em português que deram pra música Rock Around the Clock, né? Que é a Ronda das Horas. Vai tomar no cu, cara. Puta que pariu. Eu tava... Adoro. Hoje é dia de rock, bebê. Toma um banho de lua. Aí, assim, aí a música foi crescendo, foi tendo sucesso, e aí surgiram até alguns programas de TV, programas de rádio, já específicos para pro rock, né? Rock internacional e pras bandas aqui do Brasil também. Aí a Record, inclusive, tinha um programa que chamava Hi-Fi, que era exatamente voltado para bandas que estavam começando, novas bandas de rock e tal. Mas é, antes disso veio o Tony e a Celi Campelo, ah, né? Ah, verdade, antes de verdade. Sony, você funciona Sony... a história do rock nacional, da Dor de Barriga. O nome dos caras é Tony Celi Campelo. Em 57 tinha um grupo chamado Betinho e Seu Conjunto, cara. Olha o roqueiro. Eu já tinha um criatividade nenhuma. Tem um grupo assim, fulaninho e o resto, tá ligado? Fulano da guitarra, tá ligado? Fulano do teclado. Da guitarra, meu. Cara. Mas o Tony e a Celi aí que você zoou é responsável por um grande sucesso do rock, que na verdade eu acho que foi o que deu pontapé mesmo de popularizar o rock, que foi Estúpido Cupido, e a gente conhece essa música até hoje. Nossos pais e provavelmente nossos filhos virão a conhecer essa música também. Eu tenho essa música no meu celular, mas não fui eu que baixei, ela apareceu lá sem querer. Imagina. Foi o Cupido Sim, que baixou, né? E quem foi que na escola nunca dançou essa música? As menininhas de sainha de bolinha, ai, Estúpido Cupido, é. Mas assim, até hoje, em formatura, casamento, toca bastante. Toca, por isso que eu falo, é uma música que vai provavelmente vir para outras gerações, né? Foi o surgimento de tudo, e a partir disso daí, veio o programa Hi-Fi, que era apresentado, acho que inclusive por eles, não é? A Celi Campelo. Era a Celi Campelo, ela mesma que apresentava. É, e daí vieram outros programas também de rádio, e como rádio, na época, todo mundo sabe que era o principal veículo de comunicação, né? Quase o negócio único, se né? espalhou. Isso. Mas o único, né? Era o único. É, eu acho que é o único, cara. Eu não lembro. Não, mas a TV é de 1950, mas ela ainda era muito cara, né? Pouca gente tinha TV em casa. Né? Mesmo ela já existindo, era muito raro a pessoa ter TV. Na TV Tupi tinha o Alô Brotos, que era um programa voltado pro rock também. É verdade, né? Olha o nome também, né? Alô Brotos. Pouca gente naquela época tinha TV, por isso mesmo nossos avós tiveram muitos filhos. Né? Exatamente. É. Fica lá ouvindo Elvis, mexendo a pelvis, sem TV. E outra, né? Não tinha TV pra assistir nem o Facebook pra reclamar da vida, né? Ia fazer pois o quê? Fazer é, filho, cara. Olha aí. Foi uma parada interessante, porque quando surgia alguma coisa nova, assim, né? Geralmente vinha nos jornais, né, cara? Surgia nos jornais e tal, nas revistas, depois ia pra rádio. Com o rock foi diferente. Surgiu nas rádios a parada. Surgiu primeiro nos bares, né? Depois nas rádios e depois foi pras revistas, pros jornais. Porque na música eu acho que sempre tem aquela turminha do passo à frente, sabe? Sabe? Aquele pessoal que tá um passinho à frente dos outros. E daí, no final dos anos... Isso que a gente acabou de relatar aí, foi, vamos dizer assim, ó, finalzinho dos anos 50, comecinho dos anos 60. E daí, lá no meio dos anos 60, já tava mais consolidado esse movimento. Eu tava... Adoro. Hoje é dia de rock, bebê. No comecinho dos anos 60 também aparece o Ronny Corvey aí, que lançou os sucessos Biquíni de Bolinha Amarelinha, quem Nossa, não conhece também, cara, né, cara? Até hoje. É, cara, pô. E ele fez bastante sucesso, essa música foi realmente Minha mãe me colocava pra dormir cantando essa música aí, cara. Caramba, olha. Cantava baixinho assim, ó, e eu ia dormindo. E o Febrini depois ficava imaginando quem é essa Ana Maria com um biquíni pequenininho que não cabe na palma da mão, né? Meu Deus! Sim, é. E nessa época aí já começou a surgir o pessoal da Jovem Guarda, com verdade. mais vamos dizer, com mais atenção, o Roberto Carlos, né? Que eu acho que antes dele entrar pra Jovem Guarda, ele já tinha gravado Splish Splash, Parei na Contramão, eu acho. Foi, e... isso. Acho logo que também lançou, proibido, né? Fumar, é proibido fumar. É proibido fumar os jovenzinhos. Isso, acham aí que é do Skank, mas não é do Skank. É proibido fumar, é do Roberto Carlos. Uma pergunta pra vocês que entendem de rock nacional. Essa Splish Splash é aquela da Sandy lá, que ela regravou? Isso, essa mesmo. Cara, essa, essa mesmo. Música era muito foda quando era moleque, cara, adorava. Mas assim, ela também foi gravada, se não me engano, pela Vanderléia, por mais outros, na mesma época da Jovem Guarda, outras pessoas regravaram essa música. É, porque fica até meio difícil da gente saber de quem que é a música, porque muita gente dentro do próprio grupo regravava, né? Eles tinham, eu acho que nessa época, no meio musical, tinha muito mais amizade, tinha muito mais união. Eles tinham as brigas, mas era naquele tipo assim, ó, de um superar o outro, né? Mas eles tinham essa amizade de partilhar músicas, compor junto. É verdade, é verdade. Daí, com esse sucesso do Roberto Carlos, eu não sei como eles vieram a se juntar, mas se juntou a ele, o Erasmo Carlos. Foi por causa do programa, né? Tinha um programa na Rede Record que o Roberto já tava bem conhecido, assim, depois do que a Luanda falou aí, desse sucesso. Aí surgiu um programa que chamava Jovem Guarda. E quem apresentava era o Roberto Carlos, a Vanderléia e o Erasmo Carlos. E aí eles se juntaram, já eram próximos. Mas aí que eles se juntaram mesmo e virou um trio, né? Exemplo da Jovem Guarda e por causa disso. Entendi. O Rei, o Tremendão e a Ternurinha, né? Começa a se amar. Entendi. Os apelidos daquela época eram muito mais velhos. Era muito. Pra você que tá vendo o Roberto Carlos aí fazendo propaganda da Friboi e não aguenta mais ver o cara aí no final de ano, era seu ídolo do rock, cara. Roberto Carlos, Erasmo Carlos, cara. E Vanderléia, chupa. Mas assim, se você for ver as músicas, eu gosto mais do Erasmo Carlos, mas as músicas dele, elas têm uma pegada mais rock, assim, não tão romântico até, né? Até hoje, assim, se ouvir, é bem mais... Ele é mais revoltadinho. É, verdade. O Erasmo, ele é o mais revoltadinho. Agora, o Roberto, ele é mais romântico, né? É. As composições dele são todas mais românticas, mais a ver com amor, tudo. O Erasmo era aquele pegador, você entendeu? Aham. Ele passava o rodo. Ele era desses. E agora a Luana tá falando que o Roberto Carlos é mais romântico. Não tem como não lembrar daquele depoimento daquela velha no final da novela, que ela fala que ouviu o disco do Roberto Carlos e ficou molhado. Só com os 45 anos eu ganhei, eu fazia a coleção dos discos de Roberto Carlos e eu ganhei um LP que tinha a música Confus e Conversos. Não sei se saiu direito. Convos e Convertos. Então eu botei na vitrola, aquelas antigas, e fui dormir. E simplesmente, gente, quando eu acordei, eu estava com a perna suspensa e a calcinha na mão e toda babada. Ai, meu Deus! Eu tava. Adoro. Hoje é dia de rock, bebê. Vinha voando no meu carro quando vi. E daí, com a Jovem Guarda, já vieram vários outros cantores que... Poxa, a gente não conhece assim pelos nomes, mas com certeza, se tocar as músicas dele, a gente vai lembrar, porque são as músicas que as nossas mães ouviam, né? Uhum. Renato e seus Blue Cap, Golden Boys, o Jerry Adriani, esse eu lembro muito bem. Nossa. Rony Von, minha mãe era apaixonada pelo Rony Von. Meu pai falava que minha mãe chegava quase a desmaiar quando via o Rony Von cantando na televisão. Aquele momento que você não quer fazer uma piada com a mãe da sua amiga, você fica quieto. A gente não pode esquecer também que o pessoal da MPB meio que tinha uma treta com o pessoal do Iê, né? O Iê, né, cara? Ele foi meio que uma referência, né, pra falar dessa galera aí que tava surgindo, né, com o rock novo e tal. E aí vem da expressão Iê, que tinha em algumas canções dos Beatles, né? E hoje tem canção de um monte de banda diferente aí. E os caras usavam isso aí pra denominar, né? Pra lembrar o She Loves You, E aí traduziu com Iê. Brasil, cara, Brasil. Iê. Foda, né? Mas uma coisa que o Febrinho falou aí da briga da MPB com a Jovem Guarda, nessa época foi logo depois do governo do Juscelino Kubitschek, né? Que de 55 a 60 aí. E nessa época, o Juscelino Kubitschek teve uma aproximação muito grande com os Estados Unidos, e foi a época que surgiu a bossa nova no Brasil, no final dos anos 50 também. E que era a música que representava o Brasil lá fora, que era sofisticada, que falava da cultura, né? Então esse pessoal da bossa nova, principalmente, tinha uma birra com o pessoal da Jovem Guarda, porque eles estavam cantando alguma coisa que não era do Brasil, que eles estavam imitando alguém lá de fora nesse sentido. E regravando, era uma coisa que não era, né? Entendeu? Então tinha uma birra realmente da bossa nova com eles. O pessoal da bossa nova tinha uma birra com o pessoal da guarda, do movimento que é, porque eles estavam querendo que as pessoas ficassem acordadas em toda a música. Não, o filho tem que cair duro dormindo com a minha música, entendeu? Como assim o cara ficar acordado? Como assim? Mas aí, agora eu vejo a Nelly falando isso. Bossa nova é muito ruim, o cara dorme, aí já vem o João Gilberto falando, isso é bossa nova, isso é muito natural. Né? Eu desafio alguém a escutar João Gilberto com um pouco de tom. Não, imagina. Aquele sábado, você come uma feijoada e ouve João Gilberto. Não tem, é danante a parada. Não tem, não tem. Eu não tô dizendo que é ruim. Eu só tô dizendo que é uma canção de Niná maravilhosa. Não, é uma bela poesia, né? Mais lenta, mais calma. É mais poético, na verdade, né? É mais poético. Shakespeare é poético. Bossa Nova é pra dormir mesmo. Eu não conheço muito de rock nacional, né? Tanto que foi a minha entrada. Eu não conheço porra nenhuma disso, mas um amigo meu falou pra mim, cara, tem uma música aqui, eu nem sei de quem que é. Cálice o nome da música. Ah, é do Chico. Ah, é do falou, Chico Buarque. Nossa, essa música é um tapa na cara, escuta, não sei o que, cara, acho que isso tem um minuto. Mas olha só, você tem que escutar essa música já sabendo do que ela fala. Ela vem falar da ditadura, e ela foi uma música, na verdade, que teve muita influência no movimento contra a ditadura, porque na época eles não deixavam, essa música passou pelo governo, tipo assim, sem eles, como que chama quando você censurar, entendeu? Sem eles censurarem, não deixar tocar. Eu entendi, porque na entendi verdade toda... eles não entenderam a letra. Eu entendi toda a metáfora, né, do cálice com isso. Não tira o fato da música ser chata. Isso. Ela é lenta, é bem lenta. É verdade. Não, ela é lenta mesmo, pra falar. Teve uma outra música que não é rock, que passou pela ditadura, só pela jogada de letra que eles deram, foi aquela eu sei que eu sou bonita e gostosa, sabe? Ela passou, porque lá no final tem aquela coisa de muito louco dentro de mim, mas dentro de mim ia pro começo. Dentro de mim eu sei que eu sou bonita e gostosa, entendeu? Eles botaram uma parte no começo pra passar. Pô, tem aquela música também das borbulhas de amor. De quem que era essa música? Vocês se conhecem? Do Fagner. Aquela música é sexo explícito do começo ao fim, cara. Presta atenção na letra dessa música. Eles não entendiam as letras, e depois que isso ia a público e aquilo movimentava uma massa enorme, aí que eles se davam conta, né? Mas daí era uma coisa que você já não conseguia parar. Inclusive tem um show que o Gilberto Gil vai gravar aí com o Chico Buarque, e eles cantam o Cálice, né? E cortam o microfone do Chico Buarque no meio do show. Ah, isso é, entendeu? Verdade. É uma repressão. Assim, isso aí, e eles pegam rapidamente outro microfone pra colocar no lugar. Mas dá pra você ver, assim, muito forte, como que eles eram reprimidos, né? Uhum. Como que eles não tinham... tiraram a liberdade deles falarem qualquer coisa. É. Mas isso aí vai ser já lá na década de 70, lá em 73, 74, né? Bem pra frente já. O Chico e o Gil, o Caetano, todos já tinham sido até exilados. Já tinham sido exilados e voltados ao Brasil. Vamos dizer que eles fizeram isso como uma forma de... de castigo, né? Então, quando eles achando que quando eles retornassem, eles iam se amansar. Mas não foi bem o que aconteceu, né? A gente tem de dar duas opções. Ou a gente bota no exílio, e dá né? Que aí tu vai pro exílio e aí tu entra naquela coisa de Brasil, ou me ame ou deixo. Ou ame ou deixo, né? Que aí eles fugiram do exílio, o cantor de vocês abandonou a pátria, etc, etc. Ou eles davam um sumiço e matavam o cara. Só que como ele era um cara famoso, ia ficar chato. Então era preferível exilar mesmo, sabe? Aí o exílio era pra isso. isso, era tipo, tá, já que a gente pode te matar sem se estressar, a gente vai te mandar pra puta pariu. É, mas o nego te esquece. O que a Nelly falou é verdade, porque quem era exilado era só quem era famoso, né? Era escritor, cantor, bem famoso. Quem não era famoso morria, né? É, porque essa galera influenciava as massas, né, cara? Só mais uma coisa da Jovem Guarda, aquilo que a gente tinha falado do Elvis, dos Beatles, eles também, eles estavam em tudo. Estavam na TV, nas revistas. Pra você ter noção, o Roberto Carlos fez um filme que chamava Roberto Carlos em Ritmo de Aventura, gente. É uma pérola horrorosa. Senhora, é horrível. É horrível. Muito ruim. E a letra, a trilha sonora era toda dos Beatles, né? Do CD lá do Help. E... é bem foda. A trilha é boa, mas o filme. Arieira, eu aplaudo a sua pesquisa de pauta, cara. Porque pra você assistir esse filme aí, deve ter sido uma luta. Eu não assisti o filme inteiro, não. Assisti trechos. Eu falei, não, é demais. Foi pulando. Né? Eu vi esse filme, a minha mãe adorava. E aí, puta que pariu, que filme ruim, velho. Eu tava. Eu adoro. Hoje é dia de rock, bebê. Bom, aí você tem, em 1966, o surgimento dos Mutantes, né, cara? Quem eram os Mutantes? Dente de Sabre, Wolverine, Ciclope. Eu vi de longe! Caralho, eu vi de longe! Eu vi ela vindo, assim, ó. Nossa, meu Deus! Sacanagem, você tinha Rita Lee, que é a única que eu conheço, Arnaldo Batista, que eu confundi com o Beto Barbosa no começo, antes de começar. E o Sérgio Dias, né, cara? É, o Sérgio Dias e o Arnaldo Batista, que eram irmãos, né? Sim. Olha aí. É. E uma coisa interessante, quando os Mutantes surgiram em 66 aí, a Rita Lee tinha 19 anos e o Arnaldo Batista acho que tinha 19 também por aí, mas o Sérgio, que era o baixista, ele tinha só 15 anos, cara. Cara, era prodígio mesmo. Aí tu olha as fotos da Rita Lee naquela época e tu olha as fotos da Rita Lee agora. É, o tempo... Cara, ela era linda, né? Caralho. Ela era muito bonita, cara. Hoje é o Mick Jagger com cabelo vermelho. Porra. É. Cara, é isso. A Rita Lee, sério, você olha a foto dela de antes de hoje, parece que o corpo dela todo migrou pra boca, que ela tá magrela e aquela boca... E a bocona, tá... né? É. Cara, é isso. Toda boca de Sauron, né, cara? É, cara. Mas ela é uma diva, assim, ainda compondo e cantando, sim, sim. Ela é uma diva. Não, ela é foda, isso não dá, não dá pra ver. Beijinho no ombro. Beijinho no ombro pras inimigas. E a Luanda falou do Ronivon aí, que a mãe dela gostava. Nossa, minha mãe morria. O nome dos Mutantes foi sugestão do Ron Von. Exatamente. Porque, né, por causa do livro que ele tava lendo, é O Império dos Mutantes, e aí ele deu a ideia. Que antes eles iam chamar Os Bruxos. Ron Von, obrigado, querido. Valeu, Ron Von. Eu tava. Eu adoro. Hoje é dia de rock, bebê. Falando da Tropicália, então, do surgimento dela, tem muito a ver com aquela guerra que tinha já do pessoal que cantava Bossa Nova, MPB, com o pessoal da Jovem Guarda, porque teve meio que uma rixa forte mesmo, sabe? Onde fazia o show de um, não fazia o show do outro. Porque eles eram realmente muito contra as guitarras elétricas. E daí até teve a passeata, né? Contra as guitarras elétricas. Nessa época que a Luanda falou do pessoal contra, quem tava encabeçando mesmo era o Jair Rodrigues e a Elis Regina, assim, né? Que tava lá, também. Também. Tinha lá uma criança muito pequena com essa guitarra, que depois veio ser um cara muito foda, que é o Chimbinha. Tava lá. O grande guitarreiro do Brasil. O Arieira citou uma pessoa aí, que é o Jair Rodrigues. Eu tenho que deixar aqui um pensamento meu. Eu nunca conheci uma pessoa mais feliz na minha vida, cara. Eu tenho aquele cara como um exemplo. Verdade. Ele é feliz de uma maneira tão plena, sabe? Que você não consegue imaginar aquele cara triste, cara. Eu acho isso muito foda. Pode crer. Uma coisa assim, que é importante. Se você não sabe quem é o Jair Rodrigues, não importa. Ele é o pai da Luciana Mello, que é um espetáculo. Isso tá valendo. Meu Deus do céu. É, o Jairzinho não fica atrás, não. Então tá bem. Eu tava. Eu adoro. Hoje é dia de rock, bebê. Então, o pessoal da Bossa Nova, da MPB, criticava muito o uso das guitarras elétricas e fizeram, então, uma passeata, né, contra as guitarras elétricas, que, como o Giovanni falou, era encabeçado pela Elis Regina, que é uma grande cantora brasileira até hoje. Sim, sim. E pelo Jair Rodrigues, que não fica atrás. Só que essa passeata, essa pressão toda, originou o término do programa, que o Giovanni tinha falado mais pra trás, que o Roberto Carlos apresentava na TV. E daí, depois disso, veio então a Tropicália, que na verdade ela, a Tropicália, ela não tinha só uma ideia musical, né? Ela não tinha só uma ideia musical, ela realmente misturou política com música. É, eu verdade. Vejo da seguinte forma, eles já foi tinham... o movimento punk rock brasileiro. Exatamente, eles eram a contracorrente mesmo, eles queriam mais colocar pro povo o que estava acontecendo, né? Eles queriam encontrar formas de, através da música, isso alcançar, a crítica alcançar a massa, né? Inclusive, Lu, tem o Erasmo Carlos mesmo, ele disse depois, a frase dele é: o tropicalismo era uma jovem guarda com consciência das coisas, sabe? É bem legal. É uma consciência política, exatamente. Uhum. Porque a jovem guarda, esse não era o objetivo dela. O objetivo dela era mais romântico, né? Uhum. Era outra coisa. Não tem como a gente comparar a jovem guarda com Tropicália. São duas coisas totalmente diferentes. É. Na verdade, assim, tudo se misturou, né? Teve influência, uhum, sim, teve. Só que a Tropicália, ela era um movimento, acima de tudo, político. É, e assim, era encabeçado forte mesmo pelo Gilberto Gil e o Caetano Veloso, né? Exatamente. Então, quem acha que o Caetano Veloso é só aquele cabeludo que fica falando, cara, que loucura, você fala de uma forma burra, não. O cara foi lindo. Muito importante. Ai, é lindo. É lindo. Não, gente, não. Para tudo. Não digam isso, não digam uma besteira dessa. Inclusive, o Caetano Veloso e o Gilberto Gil foram importantes na história da guitarra, porque no festival de 1967, eles foram os únicos que tocaram usando guitarra e com banda de rock, né? O Gilberto Gil com os Mutantes e o Caetano Veloso cantando Alegria, Alegria, aquela música que eu gosto pra caramba, assim. Exatamente. Junto com os Beach Boys. E ali eles foram vaiados por usarem, porque eles estavam... Tinha aquela coisa... As guitarras. Aquela coisa assim, do pessoal que era bem de esquerda, que não aceitava nada que fosse externo, que tinha que ser coisa só do Brasil, da cultura não, nacional. Pessoal, larga essa guitarra, pega um birimbau, pô! Mas era assim, não. E eles foram muito corajosos, exatamente. Eles foram muito corajosos porque os festivais, você já sabia que era assim. Nos festivais que eram produzidos, tanto é que tem uma entrevista do, acho que foi do Chico Buarque, ele falando que a música, quando composta para o festival, ela tinha que ter um padrão. Eles já seguiam um padrão. E é claro que o Gilberto Gil, tanto quanto Caetano Veloso, já sabiam, quando subiram ao palco, que teriam grandes chances de ser vaiados. Mas o que importava para eles não era aplausos ou vaias. Era a nova ideia, entendeu? Era a semente. Eles queriam plantar a semente. E deu certo, porque, né? Porque as árvores... Somos nós. Eu tava, adoro. Hoje é dia de rock, bebê. Nessa época aí, não era só eles que eram vaiados. O pessoal da Bossa Nova como um todo começou a ser vaiado porque, assim, lembra, a gente tá em 67, 68. Em 68 a gente teve o AI-5, né? Era a fase mais dura de repressão da ditadura. E a Bossa Nova tava cantando que o nosso mar é lindo, as nossas mulheres andam como nenhuma outra mulher no mundo. E, sabe, tava nem aí pra questão política. Então, eles também tinham uma... sofriam críticas. Tanto que a Nara Leão foi a primeira artista da Bossa Nova que começou a mudar, e ela cantava Bossa Nova, mas com fundo político, sabe? Falando da pobreza, da violência, da repressão. Ela começou a mudar um pouco isso na Bossa Nova. Inclusive, tem uma música dela com o Chico Buarque que chama João e Maria. Todo mundo que escuta essa música hoje acha que, ai, é romantiquinho, ai, é bonitinho. Não. Essa música fala muito sobre a repressão, fala muito sobre a ditadura, né? Ficava romântico, sim, mas era a única forma dessa música ser tocada. Eles usavam a metáfora totalmente. Todos eles. Uhum. Nossa, agora veio uma piada muito infame aqui, eu acho que eu nem vou fazer, cara. Não, é porque assim, até 67, as coisas eram mais tranquilas. Depois ficou ditadura mesmo. Antes era a dita mole, agora ficou a ditadura. Nossa, puta que eu pariu, hein? Eu tava. Adoro. Hoje é dia de rock, bebê. Tá, aí o grande marco da Tropicália realmente foi o lançamento do disco Tropicália ou Panis et Circenses em 68, que aí sim, você tinha o Caetano Veloso, o Gilberto Gil, os Mutantes, a Gal Costa, o Zé, a Nara Leão mesmo, e aí que foi realmente aquilo que a Luanda falou deles romperem totalmente com o que tinha, né, e eles trazendo guitarra, assim, o rock, influência dos Beatles, dos Rolling Stones, mas misturando muito com coisas brasileiras que a gente tinha, né, que acaba lembrando um pouco a importância da Semana de Arte Moderna de 22, assim. Com certeza. Eles traziam as coisas de fora, misturavam com o que a gente tinha aqui nosso e criavam uma coisa totalmente nova, né? Sim. E esse disco, inclusive, ele é considerado pela revista Rolling Stones como o segundo disco mais importante da música brasileira, assim. Então ele é realmente muito, muito importante, assim. Teve um impacto muito grande. A Tropicália, uma coisa que é importante falar, assim, é que a Luanda comentou isso, não era só na música também, né? Você tinha as artes plásticas, o cinema ali, o Glauber Rocha, que tava começando o cinema novo, o teatro, tudo isso tinha esse mesmo estilo. Então, ela juntava, não, parece que eu falei ela ajuntava, mas eu falei ela juntava. Tá bem legal, hein? Tá sabendo. Várias, então, assim, juntava várias influências, né, na arte como um todo. E uma coisa que o Tom Zé fala que é bem legal é que, assim, você tinha a música de protesto, por exemplo, do Geraldo Vandré lá com Vem, Vamos Embora, Esperar, Não É Saber. Mas a Tropicália, a ditadura não conseguia entender o que eles estavam querendo fazer. Então, por exemplo, a minha entrada, eu falei do Baby, né? Você precisa saber da buzina, da margarina, da Carolina. Cara, era uma coisa muito... O que que isso tá querendo dizer? Não tá dizendo nada, mas na verdade eles estavam. Tipo assim, você não tá se importando com o que acontece no país, você não tá ligando pra nada, mas o bicho tá pegando, sabe? A Panis et Circenses, que é depois dos Mutantes, eles que gravaram essa música, né, do Caetano Veloso, cara, ela fala exatamente disso, sabe? Você tava na década de 70, o Brasil ganhou a Copa, você tem o boom econômico, parece que tá tudo bem, mas a ditadura tá metendo pau em todo mundo, então você tá aí no pão e circo, comemorando que tá tudo bem, tá aí, né, na sala de estar preocupados em nascer ou morrer, e na verdade lá fora o mundo tá explodindo e você não tá vendo, né? É, o rock sempre teve disso, né, cara? Ele sempre teve essas mensagens aí, o pessoal critica rock, essas aqui. Se você critica o rock, você é um babaca, cara. Para de ouvir essa porra e vai ouvir outra coisa. Porque sempre, cara, na história do rock, tipo, em qualquer país, sempre foi assim. Tem muita crítica, sabe? Tem muito tapa na cara, velho. Tem umas paradas que verdade. Jamais você vê em outro tipo de música, tá ligado? Você vê pouquíssimas músicas aí que cantam protestos da forma que o rock canta, né? E com eles não era diferente, né, cara? Eu tava... Adoro. Hoje é dia de rock, bebê. A mãe da virgem diz que não. Vamos pra década de 70. Aquarius. Tá ferrado, isso vai ficar na edição. Bom, aí então, na década de 70, a gente teve os pessoal aí da Tropicália realmente entrando mais de cabeça nisso tudo. A gente teve o exílio do Caetano Veloso, do Gilberto Gil, e depois eles acabaram voltando em 72 pro Brasil. Mas eles lançaram um disco lá fora e continuaram com o protesto, né? O Caetano Veloso cantou lá É Proibido Proibir, foi uma música que é bem emblemática dessa época, assim. Uhum. Mas, e aí, assim, os Mutantes, em 72, eles romperam, né? Mas mesmo assim, a Rita Lee seguiu carreira solo, e aí virou a musa do rock nacional, né, que ela lançou aí os primeiros discos com sucesso, né, que tinha o Agora Só Falta Você, esse tal de rock and roll, Ovelha Negra. Já o Arnaldo Batista, ele lançou o CD Lock, que é bem, bem conhecido também. E aí os Mutantes acabaram que sem a Rita Lee, eles foram até 78 e depois não terminaram, voltaram em 2006 agora com a Zélia Duncan, né. E nessa época surgiram vários outros grupos no Brasil do rock com muita influência ainda da Tropicália, né. Um dos principais, assim, é o Secos e Molhados, em 73, que tinha o João Ricardo, do Ney Matogrosso e o Gerson Conrad. O mais famoso mesmo é o Ney, né? É, verdade. Pela forma que ele cantava e dançava, tudo, né? As roupas extravagantes e as letras também eram muito... elas eram muito diretas, né? Uhum. A Rosa de Hiroshima, cara, ninguém ainda tinha entrado nesse assunto, porque é um assunto meio perigoso, né, cara? É uma crítica meio perigosa. Com certeza. Se você for ver. É muito... É essa música música, ela é muito forte. Inclusive, eu acho que ela é utilizada até hoje muito, né, nessas matérias de português, de vestibular e tudo mais. É uma música que ficou, assim, pra história. É verdade. E também tem o tratado do homossexualismo, né, cara? Porque eu acho que ele foi um dos primeiros que tratou desse assunto abertamente e se vestia e fazia todo aquele gesto, né? E assim, tem uma curiosidade desse disco do Secos e Molhados, porque os discos deles eram Secos e Molhados, Secos e Molhados 2, Secos e Molhados 3, e aí vai, né? O primeiro, que era o Secos e Molhados, ele foi eleito pela Folha de São Paulo como a melhor capa de todos os tempos dos discos brasileiros. Porque é aquele que tinha a cabeça dos componentes na bandeja, né? Uhum. Ali numa mesa. E algumas pessoas dizem que eles estavam dizendo que eles estavam entregando a cabeça de bandeja pra ditadura, sabe? Porque como eles estavam realmente ali, vamos falar mesmo e que se dane, eles estavam correndo perigo, né? Então era uma... Tipo, um eles não queriam nem capa, saber, né? É o famoso fuck the police. Exatamente, cara. E assim, esse disco, ele foi tão vendido, uma curiosidade bem legal, que os executivos da indústria, eles tiveram que derreter vinis de outros artistas que não vendiam tanto pra fabricar mais álbum dos Secos Molhados, porque faltava matéria-prima na época pra fazer. Então, cara, você não tá vendendo, vou derreter, vou fazer deles, que o deles tá bombando aí. Além dos Secos e Molhados, a gente teve também alguns grupos regionais. Em Minas teve o Clube da Esquina, que foi fundado pelo Milton Nascimento e o Loborge, né? Aí em 72, mais ou menos, que tinha um estilo mais puxado pra MPB, assim, uma coisa mais calma. E no Nordeste, os Novos Baianos, né? Que era o Moraes Moreira, Baby Consuelo, Pepeu Gomes, enfim, que também fazia um rock um pouco mais pesado lá na Bahia. E, inclusive, dos Novos Baianos, o primeiro álbum deles, que é o Acabou Chorare, foi de 72 também, ele é considerado o maior disco da história da música brasileira pela revista Rolling Stones também. Então, assim, é um disco bastante importante, teve muita influência ali. Só uma coisa aí, a gente falou dos Mutantes lá, agora eles terminaram, mas os Mutantes são realmente uma banda que não é tão conhecida no Brasil, mas o próprio Kurt Cobain disse que se inspirou muito nos Mutantes no trabalho dele, e quando o Nirvana veio fazer o primeiro show no Brasil, o Kurt Cobain queria conhecer o Arnaldo Batista pra agradecer pelas influências, tudo, só que acabou que o Arnaldo Batista morava nos Estados Unidos e ele não sabia na época. E ele deixou uma carta até. Deixou, é muito legal. O filho do John Lennon, o Sean Lennon também, né, foi bastante influenciado, gravou Sim. junto com eles. E o primeiro disco dos Mutantes, que chamava Os Mutantes, eu acho que era mania naquela época, né? Dá o nome da banda do disco de uma vez. Os caras falavam assim, ó, os caras não proibiam o nome da banda, então põe o nome do disco, o nome da banda, que ninguém vai proibir. Então. E assim, esse disco, na revista Rolling Stones, ela fez a lista dos 50 discos mais experimentais e influenciadores de todos os tempos. E esse disco dos Mutantes ficou em 12º lugar. Pra ter uma noção, o Sgt. Pepper's dos Beatles ficou em 10º. E o The Piper and the Gates of Dawn, do Pink Floyd, que é o primeiro disco do Pink Floyd, criou o rock progressivo, ficou bem atrás do disco dos Mutantes. Então, assim, eles são muito reconhecidos lá fora e aqui no Brasil não, sabe? É meio estranho isso. É verdade. Assim. Inclusive, eu tenho uma história, porque eu morei junto com uma guria, ela, né, no Paraná, e eu ouvia os Mutantes, no começo ela falava assim pra mim, ela fazia sociologia, que fala? Como ciências sociais. Não, ciências sociais, isso. E ela virou pra mim e falou, que música de maluco é essa, maluco, você tá escutando, sei o quê. Aí eu sentei com ela e falei assim, olha só, você tem que aprender sobre isso. Eu falei, presta atenção nas letras, a crítica, e no final, assim, hoje, até hoje ela me fala, Luanda, tipo, meu, você foi uma menina que me abriu os olhos, sabe? A Luanda chegou pra ela e falou assim, ó, senta aqui, você precisa saber da buzina, da margarina. Porque, cara, esse disco é revelador, ele é uma crítica ferrenha à sociedade. Eu não consigo admitir uma pessoa ouvir e não ver a importância que tem, sabe? Ainda mais pra época, é muita rebeldia, verdade. Gente. Você aí que se veste de preto, que quer virar skinhead, fazer moicano azul na cabeça, você não sabe de nada, entendeu? Você não sabe de nada. É fácil ser revoltado hoje em dia. Eu quero ver você revoltado no final da década de 60, que a polícia tá te sentando cacete nas costas. É. Isso aí. Uma coisa que é. Eu comecei a reparar isso, porque se você botar o Panis et Circenses, a música dos Mutantes, no YouTube, vai nos comentários, só tem comentário da galera de fora, sabe? É tudo. Exatamente. O pessoal de fora que tá comentando essa música linda, adora essa música, e um brasileiro perdido, cara. É tenso isso. Eles são muito perdidos, mas eu vejo que hoje o brasileiro, ele faz questão de ser alienado. Isso é um absurdo. É. Vamos entrar no Raul? Nossa. Deixar? Se o Raul tivesse aqui, ele ia falar em mim, não, mas na Laís, talvez. Eu tava. Adoro. Hoje é dia de rock, bebê. A gente tem aí, então, em 1973, além dos Secos e Molhados, o grande mito, né, cara? O Bardo dos Hippies. Grande, Raul. É, cara, foda. O Raul Seixas, ele... Eu tenho um número aqui, que veio na pauta belíssima do Arieira. Parabéns, Arieira, pela sua pauta. Dele? Valeu, telefone, Raul. Cara, ele vendeu 600 mil discos. Do compacto Ouro de Tolo, né? Nossa, cara, que é o primeiro dele, né? O primeiro, em pouquíssimos dias, tá ligado? Isso é monstruoso, cara. É quase inacreditável, tá ligado? O pessoal que vendia bastante já tinha uma tradição, né? Tinha toda uma história, uma ideia, né, meu? As pessoas conheciam ali as atitudes. O Raul chegou do nada, tá ligado? Ele chegou do nada e lançou um disco e arrebentou, né? Inclusive, tem um documentário do Raul, vai estar o link aqui, que é Raul, o início, o fim e o meio. E é bem legal esse documentário. E que fala como foi essa gravação, né? Porque o dono da gravadora, o Raul Seixas, trabalhava lá, já na gravadora. Mas ele não queria que o Raul gravasse. E aí, uma vez ele viajou de férias. E o Raul Seixas juntou a galera e falou: vamos gravar aquele meu disco lá e tal. E gravou, sabe? Lançou. Escondido, e aí, né? Foi um sucesso. Escondido, cara. É muito legal isso. Ele é considerado o pai do rock até hoje, cara. O pai do rock brasileiro. Sim, sim. Porque ele que... Ele, assim, a gente falou de todos esses artistas que tinham rock e traziam a guitarra. Ah, foram importantes, mas o Raul é aquele que realmente abraçou. Eu sou roqueiro. Isso, ele abraçou a causa, né? Mesmo. É assim, aquela galera que a gente citou até agora fez a parada nascer, né, cara? Foram a galera que fez nascer. O Raul foi o cara que cuidou da parada, sabe? Ele pegou aquilo ali e falou: não, pera aí, deixa eu dar uma lapidada aqui nessa parada, deixa eu colocar um pouco do meu jeito aqui. Porque as músicas dele, cara, é tipo Mamonas Assassinas, tá ligado? Mamonas não é rock. Mamonas tem vários estilos misturados que viram uma coisa única, né? É um estilo próprio, exatamente. Uhum. É, o Raul tem isso, né? Os amigos do Raul falavam isso, né? Era Raul, não tem como você classificar ele. Uhum. Não tem, porque era muito ele, né? Todas as músicas dele tinha muito dele. Tinha muito a ver, até as composições que ele fez com o Paulo Coelho mesmo, tem muito dele. Se você for ver, você não imagina o Paulo Coelho escrevendo aquela música, né? O Paulo Coelho mesmo, ele disse que ele aprendeu com o Raul Seixas a ser objetivo e direto ao ponto, porque ele não escrevia música, né? Ele já era escritor, mas não de música, e que o Raul influenciou muito ele a ir direto ao ponto sem ser superficial, assim. Ele fala isso em vários lugares. É, e o estilo do Raul, algumas pessoas chamavam de rock baião. Rock barra baião, né? Porque não tinha um estilo só. É porque ele é baiano, né? Pra quem não sabe, ele é baiano. E ele teve também, lógico, várias influências do local onde ele vivia, né? E ele tinha muitos amigos também. Inclusive, eles tinham um clube lá na Bahia que eles se encontravam pra ouvir diversas músicas, tocar junto. Então, ele tem, sim, muitas influências. Inclusive, ele tem vários amigos compositores, né? Que já compunham com ele. E ele misturava mesmo. Ele queria essa coisa nova. Ele queria essa mistura, ideias novas. Você vê até depois a fase que ele vem a se misturar, que é a época do CD Sociedade Alternativa lá, não sei se é o nome do CD ou o nome da música. Que ele veio se misturar com um pouco de satanismo também. Ele é aquele cara que ele cria tanto novo que ele se misturou com muita coisa, né? É, ele era aquela coisa sem freio, ele era meio impulsivo. Ele tinha sede, cara, de conhecimentos místicos em geral, sabe? Ele pesquisava tudo que era religião, sabe? Tudo que era parada sobrenatural. Ele gostava muito dessa coisa. E aí, nego levava isso pro lado do satanismo, né? Que a Luanda falou, e muita gente achava isso, cara. E... Que o Raul Seixas, ele era satanista, etc. Não é satanismo o termo certo, é ocultismo, né? Não, mas já chegaram a falar isso mesmo. Ele tem uma música chamada Panela do Diabo. É, e as pessoas citavam muito essa música aí como mas meio que uma homenagem que ele fez. É verdade. E assim, essa coisa dele ter, botar baião, tudo isso, tem um pouco da questão da Tropicália ainda, que a gente voltou do tropicalismo ali, que eles também começaram a misturar as coisas ali, né? O rock com Luiz Gonzaga, o rock com... Isso, sabe, vários estilos. Principalmente do Nordeste. E eu tô pensando uma coisa aqui agora, cara. A Bahia, nessa época aí, você tinha o Caetano Veloso, Gilberto Gil, lutando pela guitarra, os novos baianos produzindo rock, o Raul Seixas. Hoje em dia você tem Cláudia Leite. É o Lepo, Lepo, Reboleixo. Lepo, caraca, velho. Cara, Bahia. Mas também não posso deixar de citar uma sobrevivente aí que representa bastante, que é a Pitty, cara. Ah, sim. É a Pitty é uma sobrevivente no meio da Bahia. Além do que, abrimos um parênteses, ela é uma belezinha, né? Né? Vamos falar a verdade. Arieiro tarado. Pitty, eu... Arieiro pedobé ativado. Não, mas a Pitty é uma gracinha, velho. Nossa, demais. Cara, o Raul, ele é foda de uma maneira gigante, tá? Eu adoro as músicas do cara. As letras, ele merece alguma coisa cast só sobre ele, cara. A gente tem que fazer. Ele merece, cara. Ele fez a Zup Zap Zoom lá, né, cara? O negócio mó é muito legal, cara. E ele, eu tô lembrando agora, falou um negócio de ritmo. Cara, ele tem um tango que eu não lembro o nome, mas é tipo, a mulher, na letra, a dançarina que vai dançar o tango com ele é a morte. Então ele fala, ó, você pode vir, mas eu quero que você se vista bem, porque vai ser a nossa última dança. E a música fala umas coisas muito legais, sabe? Tipo, eu não sei se ela vai estar na esquina quando eu virar. Eu não sei se eu vou ter tempo de terminar um cigarro. Eu não sei se eu vou ter tempo de terminar de jogar esse jogo de baralho, sabe? É muito legal a letra, cara. É muito foda. Eu nasci há 10 mil anos atrás, pra Putz, mim. É demais. A idade que eu tinha ali, cara, adolescente, peguei essa música com essa letra, toda aquela parte histórica, sabe, por trás, aquela parada da Bíblia, fiquei maluca, minha cabeça explodiu. É. É muito legal mesmo essa música, cara, é sensacional. E assim, o pessoal até falava isso também, que ele tava querendo dizer que ele era o demônio nessa música, mas não, cara, ele é a humanidade, sabe, ele tá falando da humanidade, do conhecimento, que qualquer um pode ter nascido há 10 mil anos atrás, que a gente conhece isso através dos livros, sabe? Sim. Eu tenho uma teoria, teoria Olha própria só. Sobre essa música. Ah, que eu acho, cara, que ele tá falando da traição. Ah, também, é Por verdade. Por quê? Porque se você pegar a música... Não, é tudo, sabe? Tudo, você analisar tudo, cara. Tudo que aconteceu aí tem traição, sabe? E na história do mundo, cara, a traição tá presente aí desde tempos áureos, sabe? Uhum. Sempre tem uma traição, seja de homem com senhor, seja de mulher, sabe? De tudo quanto é tipo de coisa. Filho, amigos... Se você pensar na Bíblia aí, quem acredita ou quem não acredita, mas a Bíblia tem... Você tem Adão e Eva, você já tem a traição ali, logo depois, Caim e Abel, Caim mata Abel, né? Ali já tem uma traição de família, é bem isso. Verdade. Eu tava, adoro, hoje é dia de rock, bebê. Uma das músicas mais conhecidas dele, que até a Luanda falou aí, né, a Metamorfose Ambulante, o Raul Seixas escreveu essa música quando ele tinha 14 anos, cara. Ou seja, o cara era bom desde sempre, né? É talento mesmo. Ele já tinha um espírito, né, de mudança. Uh-huh. Ele já tinha isso dentro dele. E é muito comum, assim, vários, não é só ele não, vários artistas, né, várias pessoas do meio da música, tem... Eles já nascem com isso. É uma coisa meio que inevitável, né? Não tem como você controlar. Essa é verdade. Eles nasceram pra criar, assim, um estrondo, né? O Raul, ele era tanto aquela parada que a gente falou do pai do rock. E o rock é isso, né, cara? É curtir, é falar o que você pensa, tá ligado? Escrever o que você pensa, cantar o que você pensa. O Raul não era um cara que tava pensando, porra, o que vai ser de mim daqui um mês, sabe? O contrário do pessoal, que nem Gilberto Gil. O pessoal que era mais visionário, né? Queria outra parada. Isso. Raul não tava ligando muito pra isso, sabe? Pô, quero tocar aqui, mas dar risada isso... com os meus amigos, tomar uma e já era. Mas eu acho assim, isso é uma coisa também, o artista, lógico que tem o mérito dele fazer uma música pensando em denunciar a condição e tal, mas, assim, eu não vejo como uma obrigação, sabe? A arte como tendo a obrigação de ter esse cunho político, sabe? Às vezes a arte é arte por si só, entendeu? Né? Ah, cara, vocês falarem arte é bem o que eu ouvi vida, estudo arte, né? Estudo teatro. E isso acontece muito. Tem muita gente que acha que não, porque tem que ter um cunho social e um cunho político, e tu precisa mostrar as tuas ideologias na coisa, porque o fulaninho de tal fazia isso. Gente, o fulaninho de tal tinha um contexto X. Exato. E ele tava afim de fazer, entendeu? Se tu não tá afim, não significa que tu seja mais alienado do que o outro. Isso. O Raul tinha um pensamento que eu acho muito foda, cara. Que era de que a música, pra ele, era uma parte secundária do trabalho dele, sabe? Não era o objetivo ali, a música em si, né? Era mais o que ele tava passando através da música. E ele queria saber de, sabe, de falar de problemas, como problema do homem, sabe? De onde o homem veio, pra onde o homem vai, problemas da vida, da morte. Sim, sim. Isso é muito foda, cara. Cara, e ele tem aquela música Tente Outra Vez dele, cara, é fantástico aquela música. Putz, é sensacional. Se tiver num perrengue, se ouvir essa música e você não chorar, você é um maldito, cara. É verdade. Cara, que vontade de falar da história do Raul todinha, cara. Eu tô com a biografia aqui em 3 sites não, diferentes abertos na minha frente. Raul é um cast dele... separado. É, não dá, não dá. É. A U vai rolar um cast aí, ó, olha a pressão no editor. Cara. Olha aí. Mas ele vai com o telefã, porra. Pô, eu adoro, caralho. Mas assim, tem uma coisa também legal, né? Nesse documentário que eu falei lá, cara, o Raul teve 4 esposas, né? E assim, tirando a primeira, que quando ele começou muito com alcoolismo, com drogas, ela abandonou ele, as outras, cara, ele tava com uma. Aí um dia ele encontrava com a outra, ia pra casa da outra e não voltava pra casa. Exatamente, 2 meses, morando com a não outra. Voltava mais. Cara, e eu achei muito e elas legal, não mano. Tinham raiva. Não, eles não tinham raiva dele. Era, cara. Agora o seguinte, roqueiros que falam da MC Catra, onde está o seu Deus agora? Aí, ó. Boa. O nosso Deus, eu não sei, mas o Deus do Catra, com certeza, era o Raul. É verdade. Não tinha... aquela banda... Daquele cara que é o mecânico lá do Agostinho, eu sempre esqueço o nome do cara. Ah, Blitz. Essa banda. Ah, o Blitz. De que ano é? Anos 80. É 80, é. Não, porque eu lembro de uma parada, quando eu comecei a namorar com a Jéssica, né? Ela falou uma parada lá e meio que eu retruquei com outra, né? Uhum. E eu, nessa ocasião, eu fiquei com a razão, né? Na discussão ali. Ela virou pra mim e falou assim, ok, você venceu, batata frita. Aí eu falei, quê? Eu falei, do que tá falando, mano? Ela falou, putz, você não conhece isso e tal? Eu falei, devo ter perdido uns 3 pontos com ela naquele dia. Cara.